uma transmissão da rádio estação do Buju. Querem fazer a recolha de que lado? Vocês, o lado com mais sedimentos é o lado de lá. É uma profundidade específica, pode ser... Não. Talvez seja mais característico do outro lado, do rio em si, ou não? Sim. Dos sedimentos. Quando tiver mais sedimentos, é lá. Então vamos ali ao lado de lá. Mas é diferente, vão todos ser filtrados por isso. Nós agora estamos em que... Está a vazar, agora está a vazar. Obrigada. Eu diria que aqui é o sítio certo para a gente ficar aqui a pairar um bocado. Ok. Para tirarem... Precisam de ajuda em termos de... com os materiais? Não, acho que não. Mas é engraçado que ele às vezes em profundidade já está a encher e há sempre... Ou ao contrário. Em profundidade tem que ir ao meio. Então temos o Francisco... com um garrafão de 6 litros e a Carolina e a Catarina, o que é que... É um shot de 1 litro. Ok, então um recipiente de vidro. O Francisco está aqui a apanhar já água no garrafão. Uma lavagenzinha inicial. Isto tem água. Água da torneira, foi desinfetado com etanol. Para eliminar possíveis contaminantes. Agora retiramos só esta água, só para fazer a limpeza do recipiente. E agora vamos coletar os nossos 6 litros. Pronto, nós não precisamos de fazer a... Não precisamos fazer uma lavagem inicial. Os sedimentos que depois haverão de estar aqui dentro, ou pequenas algas, depois vamos fazer a pré-filtragem, porque a nós só nos interessa mesmo as bactérias que estão na amostra. Aqui já está também. Depois, como é que é feito esse processo de filtragem no laboratório? Então nós agora levamos esta aguinha para o laboratório, vamos filtrar com membranas estéreis, que são 5 micrômetros, mais ou menos. As algas, como têm tamanho superior, vão ficar no filtro e o que vai ser filtrado vai ser água com bactérias e outros organismos mais pequenos. Então nós depois usamos estes filtros para crescer ou para tirar amostras, extrair DNA e... Neste caso, também vamos fazer alguns cultivos com estas águas aqui. Vamos adicionar nutrientes e vamos ver o que é que cresce. E depois vamos ver no microscópio. Exatamente, depois vamos isolar e ver o que é. Identificar, ver as suas potencialidades, analisar o genoma. Muitos dados. Obrigada. E agora vamos fazer um teste, não é? Sim, vamos fazer a testagem para perceber se eventualmente, acredito que não, mas vamos perceber se os níveis de contaminação microbiológica, nomeadamente por Enterococcus fecalis, que é a bactéria que nós vamos testar hoje, se estariam ou não acima do nível recomendado para banhos. Claro que isto não é uma zona tão comum de banhos como seria uma praia como as que nós conhecemos aqui do município de Oeiras. Mas pronto, basicamente vamos fazer essa testagem, é um teste bastante rápido, que se baseia numa reação bastante semelhante ao PCR da altura do Covid, tantos que tão bem conhecemos, que vai fazer a replica, portanto, cópias do DNA das bactérias, caso elas lá estejam presentes, e depois é esse DNA, portanto, são essas fotocópias, digamos assim, que depois nós vamos detectar, que o papel vai detectar e dar a mudança de cor, caso estejam, então, a níveis acima daqueles que serão os aconselhados. Ok, obrigada. E não sabemos até se não vamos encontrar alguma espécie aqui do bugio, não é? Pode ser interessante. Bactérias e algas, quase com 99% de certeza. E que nome é que darias se encontrássemos uma espécie do bugio? O nome do género não sei, mas o nome da espécie provavelmente seria bugiensis, uma coisa desse género. Do bugio. Portanto, agora a ideia é irmos até ao farol fazer o nosso kit de testagem. E depois fazemos mais colheitas. A bem dizer, se eu fizer a filtração num instantinho ali no farol, podemos pôr o teste a correr aqui. Porque nós temos uma powerbank, aquilo é um aparelho muito pequeno. Pronto, o projeto tem evoluído no sentido de ser uma coisa muito prática que dê para fazer quase em todo o lado. Portanto, fazer num barco ia ser uma estreia. Exato. Portanto, vamos fazer essa estreia, então. Sim. Fazemos a visita e faixa de testagem aqui enquanto temos a embarcação. Pronto, é só uma questão mesmo de fazer os processos de pré-filtragem no farol, que é uma coisa bastante rápida, e depois podemos pôr o teste e ir correndo aqui. Aí já começa a maiorinha a contar, por isso acho que dá bastante tempo. Eu vou tentar por bom bordo, vou só dar a volta. A ir assim, depois ver qual é o efeito da lancha lá. Ok. É melhor experimentar já a coisa, ver logo se ela dá, se não tem que dar a conta. Ver o que é que ela faz. Silva, estamos a dirigir-nos por que lado? Ok, qual? Agora estamos a ir, ou seja, de sudeste, que é onde está o bugio face à nossa posição neste momento. Pode estar cheio, claro, sempre nestas alturas. E visto daqui, conseguem imaginar uma estação marinha? Claro. Aqui no farol. Acho que aqui era a localização perfeita. Ou está parada ali. Terem um laboratório aqui, como é que era muito giro. A logística talvez não muito fácil, mas... Certo. Tínhamos que fazer um túnel do Itaquera. Aqueles túneis... Por baixo de água, temporários. Feitos de fungos também. Supostamente está previsto o túnel para a Trafaria. De Algés a Trafaria. Pode parar aqui. Isso é para quando? Não tem nada a ver connosco, é uma obra que está prevista, uma obra pública. Ok. Não sabia desse túnel. Sim, vai ligar o final da Cril, né? Que sai em Algés, ao A33 que está na Trafaria. Ok. E será num futuro isso, próximo? Supostamente já está a ser estudado com o PRR. Agora não sei qual é o futuro. Obras públicas é obras públicas. Exato. Vamos ver quem é que aparece primeiro, se é o túnel ou a estação do bugio. Está um dia perfeito, não está muito calor. Estamos aqui a chegarmos ao pé da entrada mais acessível do bugio. Normalmente, depois de algum evento meteorológico assim mais severo, uma tempestade, etc., é comum que a contaminação microbiológica seja um bocadinho mais elevada. Tanto que a maior parte das vezes, quando às vezes as praias fecham, poderão às vezes coincidir com ter havido uma tempestade nos dias anteriores, etc. Não sempre, mas poderá acontecer. Muda, por exemplo, haver uma tempestade no inverno ou mais... Eu sei que no inverno a testagem não é feita com tanta regularidade como é no verão, mas também é a caminho. Porque normalmente a época balneária é quando se faz a testagem da água do mar, não é? das águas recreacionais, da água da praia. Obrigada. É o efeito da temperatura também. Sim. e das próprias chuvas, não é? Porque o mar contamina, porque vem exatamente a água das ribeiras todas então ali do Oeiras, vão todas dar ao mar, e essa é a maior fonte de sedimentos e matéria orgânica nas quais depois esses micro-organismos conseguem crescer. Se a temperatura for maior, maior probabilidade deles existirem, mas a nossa sorte é que a água do mar é salgada e inibe um pouco o desenvolvimento e o aparecimento desses micro-organismos mais ligados à saúde humana. E em termos de microalgas, costumas notar algum tipo de variação também, toxicidade, poderá, etc? Poderá também haver, exatamente pela descarga de nutrientes que vem do meio terrestre, da costa, e essas algas vão usar esses nutrientes, se tiver sol, se tiver a temperatura certa, elas vão fotossintetizar e vão usar esses nutrientes, e isso pode ser uma das causas dos booms de algas que não são tão interessantes, que não estão controladas, digamos assim, o seu crescimento. Então, realmente, essa descarga de nutrientes é um dos principais fatores para o aparecimento desses booms de algas que podem ser tóxicos, em alguns casos, pois há algas que produzem toxinas. Mas mesmo só o aparecimento de várias algas pode inibir, por exemplo, a luz de penetrar na água, porque as algas formam uma barreira muito densa à superfície, diminuição dos níveis de oxigênio, porque também há mais bactérias a consumir oxigênio, e isso depois tem um efeito nocivo em todos os organismos marinhos que estão presentes. Obrigada, Francisco. Estamos aqui encostar. Está um escorregadio. Vou atracar a embarcação. Dos outros habitantes aqui do Bugio, penas, picas de caranguejo. Claro. As gaivotas estragam. As gaivotas são, na realidade, são elas que tomam conta do Bugio. Ah, são as vigilantes da natureza. Elas são os vigilantes da natureza. Nas selvagens é as cagarras, aqui é as gaivotas. Também vou passar para cima. Pronto. Então, o que nós vamos agora fazer é vamos retirar 6 ml de água. Exatamente. E vamos fazer uma pré-filtração inicial, que tem por objetivo principal conseguirmos retirar alguma de areias, algumas algas, coisas que sejam de maior dimensão e que nós não queremos detectar no nosso teste. Portanto, acaba por ter um poro grande, como se fosse uma peneira, assim, com uns buraquinhos maiores. E depois, esta água filtrada, então, vai passar no nosso sistema de filtração, que lá dentro tem, então, uma membrana que é o que vai captar as nossas bactérias, no caso delas existirem, não é? Certo? Certo. nós utilizamos este sistema, que basicamente é uma pistola de silicone, normal, aquelas que se utilizam nas obras de casa, e que foi muito interessante a forma como este aparelho surge aqui no nosso projeto. Basicamente, com os nossos cientistas cidadãos, percebemos que o nosso sistema de filtração oferecia alguma resistência e que por isso era um bocadinho complicado filtrar à mão. Então surgiu a possibilidade de utilizarmos esta pistola de silicone e que permite aplicar pressão sem colocar o sistema em muito stress. Neste momento podemos estar a filtrar para o chão, porque agora a água já está bastante mais limpinha graças à... portanto, ao filtro que está dentro do sistema. Vai levar todas as bactérias que estejam. Exatamente. Acho que serve. Pronto. Agora vamos passar o mesmo volume de água limpa. Esta água limpinha, pronto, vai permitir lavar o nosso filtro de sais que estejam presentes na água, que nós já sabemos que interfere um pouco com a nossa reação. Como é que está a ser a vossa experiência de fazer testagem aqui neste local? É bastante diferente. Bastante mais calma que um laboratório cheio de aparelhos a fazer grafite. Ou nas praias, com a malta a nadar e as crianças, acaba por ser bastante terapêutico, na verdade. Agora, portanto, já filtramos, fizemos a pré-filtragem da nossa água do mar, para retirar as areias, depois fizemos a filtração para ficar com as nossas algas no filtro, lavámos com água limpa para tirar quaisquer tipo de sais ou interferentes na reação. E agora vamos abrir o nosso sistema e vamos colocar o pequeno filtro que lá está dentro, dentro do nosso tubo de reação. Ajudar. Com a ajuda de uma ponta, vamos empurrar o filtro até lá abaixo, porque nós queremos que ele... entre em contacto com a solução. Exatamente, queremos que o filtro entre em contacto com a reação, que tem a nossa enzima, que vai fazer então as fotocópias do nosso... do ADN das bactérias. E pronto, agora é só colocar dentro deste pequeno aparelho, que é um Dr. Vida, surgiu aqui da colaboração com a Stab Vida, e é um pequeno aparelho que basicamente vai fazer com que a reação ocorra durante 30 minutos a 65 graus, que é o que vai fazer com que a enzima que está no nosso teste comece então a fazer as fotocópias do DNA das bactérias, caso elas estejam lá presentes. Ele já apitou e está azul, significa que já começou o teste. Quando ele terminar, vai voltar a emitir alguns sons, alguns bips, de estar, portanto, já ter terminado a reação. Fim da reação, nós só temos de virar o tubinho, fazer a reação, portanto, aquele líquido entrar em contacto com o nosso papel indicador que está na tampa, e lá está. Se houver então mudança de cor para um rosa clarinho, significa que eventualmente teremos estas bactérias que estamos a detectar acima do nível recomendado. Se continuar amarelo, quer dizer que está tudo ok. E este tipo de mecanismo e também a forma como se criou este tipo de aparelhos para torná-los mais portáteis, e de alguma forma também começarem a trabalhar mais com laboratórios vivos. Qual é a importância destes laboratórios vivos e que tipo de comunidades é que normalmente... Sim, portanto, este projeto acaba por surgir aqui num âmbito de um projeto de ciência cidadã e permite-nos estar constantemente a convidar pessoas fora da comunidade científica a participar no nosso projeto, a ajudá-lo a evoluir, e a verdade é que tem sido uma componente fulcral para realmente a evolução aqui do nosso teste. Sem eles não teríamos conseguido chegar ao epítome aqui do nosso sistema de filtração, e também, pronto, em colaboração com uma empresa, conseguimos aqui o nosso pequeno aparelho que permite que o teste seja muito portátil. Acho que o facto de ele realmente conseguir ser feito praticamente em todo o lado, hoje fizemos no Vigio, que foi uma novidade, permite-nos integrá-lo nesses laboratórios vivos e convidar os cientistas, cidadãos ou pessoas fora da comunidade. Agora estamos aqui com vocês, portanto, também estamos aqui num processo de co-criação, não é? E acaba por ser bastante interessante porque permite que testes como estes sejam feitos de uma forma regular e não necessariamente por pessoas que estão todos os dias no laboratório. Portanto, uma pessoa, idealmente, poderíamos ter uma pessoa a vir aqui ao objetivo, fazer o teste, perceber se teria acima ou não os níveis de contaminação microbiológica e pronto, conseguiríamos ter esse dado feito por uma pessoa que acaba por não ter esse tipo de experiência. Portanto, acho que isso é super positivo. Obrigada, Carolina e Catarina. Vamos então aguardar cerca de 30 minutos. Uhum. E este é um aparelho que permite manter a temperatura em qualquer condição. Nós estamos agora cientes, podemos deixar ali o aparelho a funcionar 30 minutos, que ele vai estar a 65 graus a fazer aquilo que deve fazer. Portanto, acaba por torná-lo mesmo, podemos fazê-lo em qualquer lado. Então, basicamente, o Gibo foi evitado sensivelmente até ao final do século passado. Já foi várias coisas, a última novidade que teve foi como farol, mas antes disso já foi uma prisão, já foi um forte militar, fazia parte do sistema destes três fortes, a Torre de Belém, o Bugio e depois uma torre que existia do lado da Trafaria, que hoje em dia já não existe, que no fundo faziam a parte da defesa da entrada do rio, da barra do rio Tejo, e combinavam com os fortes de Satamar, todos estes fortes cá na linha de Oeiras, que cada um deles guarda a sua praia e essencialmente faziam a defesa da costa numa invasão que viesse por via marítima. Aqui a última utilização que ele teve foi já só como farol, foi habitado até os anos 80, depois disso foi instalado um automatismo, que é o automatismo que temos hoje em dia, que é limitado a painéis solares, porque nós aqui não temos abastecimento da rede pública, nem de água, nem de luz, nem de nada. Portanto, o farol tem que ser autossuficiente. E, essencialmente, isto é uma construção circular. Isto que aqui vão ver, podemos ir andando por aqui, por exemplo, são as celas onde já serviram primeiro como celas de habitação e como paióis de material militar, depois como habitações e pelo meio ainda foram celas de prisioneiros. Aqui, à entrada, temos a capela que é assim, que ainda mostra um bocadinho da vida que teve o Bugio. Portanto, havia um padre que vinha de Oeiras aos domingos celebrar aqui a missa, mas depois era aqui um espaço para quem aqui trabalhava para ter o seu momento de reflexão, numa altura em que havia uma conexão maior à religião. Basicamente, a constituição do forte é toda a mesma. Portanto, é alvenaria, é pedra, e depois a pedra é revestida por madeira para fazer o isolamento dos interiores. Pronto, aqui neste caso dá para ver bem a pedra original lá ao fundo e, no caso da capela, é a única zona que está revestida não só por madeira, mas também por mármore, um bocado por esta componente religiosa que implicava uma decoração maior dos espaços. Hoje em dia, nós, acima de tudo, aquilo que temos a maior dificuldade é de fazer a manutenção desta parte dos revestimentos e do interior, porque isto é um material que já tem muito tempo, já tem mais de 100 anos, e é um trabalho que é um trabalho caro e para o qual nós precisamos de financiamento específico, porque essencialmente era preciso tirar os forros todos das celas todas e refazê-los, e pelo caminho era preciso recuperar as paredes para garantir que têm condições de segurança. Pronto, aqui neste caso é a capela, mas como podem ver o teto todo já caiu, portanto o forro do teto, aquilo que nós vemos é só a alvenaria, o forro do teto já está todo, já caiu todo. Aquilo que se mantém é só o das paredes. E depois a mesma coisa aqui, se formos aqui às habitações, ele essencialmente tinha três casas funcionais. A única que ainda está assim mais em melhor estado é esta que aqui está. Mas o conceito é sempre o mesmo. Uma casa, uma habitação. Melhor um a um, não é, Ricardo? Se estiverem junto às paredes, à partida não tem problema. Exato, fiquem rentinho às paredes, está bem? Mas aqui podem ver, por exemplo, as divisões que aqui estão feitas são divisões de estuque. Parece mesmo uma embarcação aí dentro. É uma combinação entre madeira e como está aqui o estuque no meio. Mas isto é só um forro interior, portanto, aquilo que é a estrutura em si, os pilares do edifício, são as paredes grandes da alvenaria que estão lá. Isto aqui era uma habitação, inclusive há faroleiros que chegaram a ter aqui a morar aqui que ainda estão vivos, nomeadamente alguns que já não estão ao serviço, já estão reformados, mas que volta ou não volta passam ali na direção de Faróis. Pronto, isto era um quarto, aqui deste lado era uma cozinha, já não dá para ver muita coisa. Era um quarto com uma boa vista, sim. Já não dá para ver muita coisa. E eles aqui eram autossuficientes, ou seja, todos os materiais que fossem necessários vinham da direção de Faróis, mas eles depois tinham aqui torno, tinham a carpintaria, eram eles que faziam a recuperação do património todo, portanto, das suas próprias casas, neste caso. E o sistema de limpeza de água que eles faziam era também um sistema simples de filtração, depois passado por uma osmose inversa. E era assim que eles tinham água potável aqui. No fundo é o mesmo que acontece nos navios. Aqui temos um espaço de trabalho também. Aqui é um espaço de trabalho. Este espaço de trabalho também, como vocês podem ver, já teve dois pisos. E entretanto tirou-se o piso superior. Porque no fundo, lá está, a estrutura física é a pedra. Depois a construção em madeira é que fazia a divisão de cada compartimento. Portanto, aqui dá para ver bem que tínhamos o andar de cima, exatamente à semelhança daquele que nós acabamos de visitar, e tínhamos o andar de baixo. Neste momento é uma sala grande, é a sala que se utiliza como arrumação. Pronto, e depois pelo caminho tinha aqui estas vigas de ferro que atravessavam as paredes de um lado ao outro, que agora já cá não estão, mas que faziam o suporte do andar superior. E neste momento... Aqui é uma experiência científica. Aqui é uma experiência científica, mas nós já vamos ver onde lá fiquei há décadas. Temos aqui um espaço para nos usar como adega. Pronto, conseguem sentir logo o cheiro. Tem um cheiro a vinho, não é? Pronto, essencialmente isto que está aqui é uma parceria que nós temos com a Vila Oeiras, a adega municipal da Câmara, que estamos aqui a fazer o estágio de vinho já desde o ano passado e tem sido feito por fases, vamos retirando e vamos recolocando. E essencialmente aquilo que tem sido os resultados é que ao nível da salinidade e da acidez do vinho, tem tido resultados excelentes, já ganhou inclusive o ano passado um prémio. A primeira edição saiu o ano passado com os 100 anos da Direção de Faróis, a Direção de Faróis fez agora 100 anos, e agora há de sair outra no final do ano. As garrafas estão à venda no mercado, mas vocês se calhar têm acesso privilegiado lá ao pé de vocês, na adega. Pronto, e é basicamente é um vinho Carcavelos, está a ser envelhecida em carvalho, mas que, devido à umidade deste espaço, à salinidade, à exposição aos elementos, está a dar aqui umas características diferentes do que é normal ao vinho. E pronto, e para já tem sido um caso de sucesso. A maior dificuldade foi mesmo trazer as pipas para aqui. Como vocês viram, não é? Como é que é o acesso aqui? E foi isso, foi trazer as pipas, depois veio uma cisterna com o vinho, depois tivemos que bombear o vinho para dentro das pipas. Portanto, foi um processo interessante, mas agora ele está aqui a fazer o seu trabalho e depois nós fazemos o nosso de consumir. Se montássemos o nosso laboratório, já tínhamos aqui a logística treinada. Ah, é verdade. Esse, na realidade, é a nossa grande dificuldade, porque nós não temos orçamento suficiente para recuperar este espaço e por isso é que nós temos uma necessidade de abrir este espaço ao público e de mostrar as condições em que ele está para ganhar sensibilidade da população em geral e de instituições que nos possam financiar, porque isto aqui teve uma recuperação já em 2000 e no início dos anos 2000 daquela parte exterior, não sei se viram, a parte do chão foi toda recuperada, mas nenhum trabalho foi feito no interior, portanto foi só mesmo a zona que estava mais exposta aos elementos, mas depois aqui, tanto ao nível de madeiras, alvenaria, tudo o resto. A própria torre do farol está a precisar de ser reconstituída porque ela neste momento está ligeiramente inclinada. Portanto, apesar de ser um sítio que está num banco de areia, o farol está construído em cima de uma zona estável, mas está muito exposto aos elementos, ou seja, não degrada-se mais do que qualquer outra área que nós tenhamos. Pronto, e nós não temos capacidade, o investimento que é preciso aqui é um investimento milionário, e pronto, do nosso orçamento só da Direção de Faróis e da Autoridade Marítima não temos capacidade para o recuperar. E daí é engraçado porque o Bugio é um espaço simbólico da cidade de Almada, da cidade de Lisboa, da cidade de Oeiras, portanto, de Cascais até, portanto, todas estas comunidades vivem a imagética do Bugio, mas nós, para o mantermos, precisamos de apoio, né? Não conseguimos fazê-lo sozinho. neste momento está a cargo da direção de faróis, mas a direção de faróis é pequenina para tudo o que é preciso ser feito aqui. Isto precisava de um investimento que fosse uma coisa a longo prazo, em que fosse tirado todos os forros interiores, que fossem refeitos, substituir as portas tudo por alumínio, material que aguente melhor a resistência dos elementos, e mesmo a alvenaria tinha toda que ser retrabalhada para garantir que tinha as condições de segurança, inclusivamente no futuro, para se calhar poder ter aqui uma coisa mais estável e permanente. Neste momento é um espaço que nós vimos, visitamos e voltamos ao final do dia, mas ter aqui uma coisa permanente, neste momento não temos condições de segurança para isso. Se quiserem, podemos ir aqui ao andar de cima, vemos a torre e vemos o farol. É interessante também pensar nesta relação que os vários sítios e as comunidades têm, nomeadamente dos cidadãos, não é? Dos banhistas, dos pescadores. O Gil tem esta coisa que é... Dos cientistas. Está perto o suficiente para conseguirmos ver, mas está longe para não conseguirmos lá chegar. Pois. Então, uma pessoa vem no comboio ali da linha de Cascais e não consegue... Quer dizer, todos o vemos, mas nunca conseguimos ir lá aceder. Então isso entra naquele imaginário fantasioso de o que é que se passa ali, o que é aquilo, o que é aquele espaço. Exatamente, e de alguma maneira nós também estamos a falar aqui de um lado mais invisível, não é? Do que toca também às espécies que aqui habitam, além dos humanos que visitam, mas também este lado misterioso e do imaginário popular, não é? Uhum. Portanto, aqui estamos no patamar superior. Este patamar serve, ou servia originalmente, como plataforma para as peças de artilharia, mas serve também como uma grande cala para armazenar água, ou seja, ele tem uma saliência que corre à volta do pátio todo, que depois colhe a água para a cisterna, que no fundo está debaixo da torre, que é o grande reservatório de água que o Bijú tem no seu centro, que no fundo é aquilo que ele precisa para funcionar, é água. Depois aqui temos a torre, neste momento é onde está instalada a parte do assinalamento marítimo. Podemos subir. Aqui assim, por exemplo, conseguimos ver a cisterna. E conseguimos ouvi-la, não é? O eco da cisterna. Ela neste momento está vazia porque, essencialmente, a água que acumula acaba por escorrer por infiltração. Precisava de ser isolada de novo, precisava de ser revista. Mas... Era um bom local para retirar umas amostras. Pois, com certeza que tem muitos organismos vivos aí. Exatamente. Em condições... Aqui sem luz. Exatamente. Em condições específicas. Temos de fazer, não podemos. Sim, tem que se ver como é que se abre aquela porta lá de baixo, que eu não sei. Tem que ser com... Eu estou com uma cordinha assim. Uma cordinha com... Então, ela neste momento já não tem água suficiente, que me parece que... Teria que ser raspagem, não é? Exato, sim. E para isso tinha que se abrir a porta lá de baixo, mas é uma questão de... Pensava que estavas a brincar mesmo com a porta. Não estava, não estava. Não, porque tem uma porta para a cisterna lá em baixo. Vamos marcar já a próxima. Fica marcada. Cuidado aqui nas cabeças. Cuidado com as cabeças. Pois, porque isto é um espaço úmido, não é? Sim. E elas usam essa atenção só à cabeça. Os materiais estão nas rochas. Fogem, provavelmente. Um Francisco, podes repetir? As alguinhas vão crescendo aqui nestas paredes, porque como existe esta umidade que mantém a parede com água, vai também havendo a libertação de algum fósforo, fosfatos e alguns elementos das rochas, que elas são capazes de utilizar para o seu crescimento. E então, elas ao longo do tempo, esses elementos vão se solubilizando, digamos assim, vão ficando acessíveis e elas vão utilizando para o seu crescimento. E então as paredes ficam com estas cores verdinhas. Não? Aqui assim temos os arrays de baterias. Basicamente temos três grupos de heterogéneos, cada um deles é alimentado pelos dois painéis solares que estão lá em cima, nós já vamos ver, e um deles alimenta o farol, o segundo funciona como reserva, portanto caso um de alguma forma deste funcionar, entra automaticamente o outro em funcionamento, e depois um terceiro está ligado à Beach Cam que nós temos aqui, que neste momento não está a funcionar, mas alimenta as duas câmaras da Bitscam que estão aqui, que enviam informação para quem quiser ver como é que está o estado do tempo aqui fora. E aqui temos a zona do farol em si. Portanto, aquilo que o meu João tem e que mantém o fugiu neste momento é esta luz. O farol do Bugio é uma marca de estibordo, ou seja, quer dizer que os navios, quando estão a entrar no porto, têm que deixar esta marca de estibordo, no fundo, convencionalmente seria à direita. Quer dizer que o canal que está aqui entre nós e Oeiras é o canal de passagem. Pronto, para além de ser uma marca de estibordo, é também uma marca que assinala o fim do Rio Tejo e o início das águas territoriais. Portanto, há uma linha imaginária que liga o Forte São Julião da Barra aqui ao farol do Bugio, e é a partir dessa linha que consideramos que já estamos fora do Tejo e que estamos nas águas territoriais. Depois disso, há mais outras linhas de espaço, que agora não vale a pena estar a aprofundar, mas no fundo é o que marca o limite da administração do Porto de Lisboa, é aqui assim esta linha imaginária. A nível de correntes, como é que funciona aqui a passagem da água? Aqui, essencialmente, pronto, entre nós e a Trafaria, que é aqui, literalmente, aqui a nordeste de nós, aliás, a este de nós, fica o Banco do Bugio, que antigamente era um espaço que estava à superfície, hoje em dia já está um bocadinho mais a fundo, mas hoje está a maré baixa, dá para ver bem. Se vocês olharem aqui para o chão, conseguem ver o fundo da areia, por baixo da água. E esta zona toda tinha uma língua de areia que ia até a Trafaria e que agora, pelas dinâmicas, nós estivemos a falar disso outro dia, pelas dinâmicas das correntes, entretanto foi passando a ser, e com a subida do nível médio das águas, foi passando a ser submersa. Mas pronto, tanto aqui é um banco de areia grande, tanto que esta é uma zona perigosa em termos de navegação, tudo o que não sejam este tipo de embarcações muito pequenas é uma zona proibida de passagem. Depois, a zona do canal, que é o canal em si de navegação para a navegação mercante, fica ainda sensivelmente a meia milha mais para lá, para a zona de Oeiras, e é alinhado ali com três faróis que nós temos de agora aqui, não conseguimos ver, mas quando estivermos a voltar eu mostro-vos, que são o Esteiro, a Gibalta e a Mama, são três marcas, que as três alinhadas marcam o centro do canal. No fundo, depois, há boias que marcam o limite de estibordo, portanto, quem está a entrar é o lado direito, que são as boias verdes, e já junto ao lado, à margem norte, à margem de Oeiras, ficam as marcas vermelhas que limitam o bombordo, portanto, o lado esquerdo do navio quando entra no canal. Ao nível da exposição aos elementos, o lado mais agreste é sempre norte, portanto, neste caso, mais noroeste, que é onde são os ventos predominantes e as correntes predominantes em Portugal. Neste caso, o Bugio está particularmente exposto porque, ao passo que toda esta zona entre o Forte da Barra e ali já a Algé está protegida naturalmente pela orografia do terreno, o Bugio está perfeitamente na linha para lá do Farol de Santa Marta, que é também a ponta mais a oeste ali junto a Cascais. Para lá desse farol entra a corrente principal e ela, quando vem toda a bater aqui. A influência oceânica sente-se de lá para cá. E aqui cria este pocket aqui por trás. Exatamente, faz com que a areia que é tirada daqui da zona da bacia depois vai sendo depositada aqui na zona do Bugio. Mas depois há um fator que é o fator de intervenção humana, que foi tirando esta areia de forma artificial para utilizar em obras, em construção civil, uma série de coisas, e que acabou por danificar depois a preservação do banco de areia do Bugio, que no fundo é também o que mantém o próprio Bugio assente onde está. Enquanto o banco de areia existir, ele diminui a influência das marés, mas à medida que ele for sendo degradado, o próprio Bugio vai estando mais exposto, porque passa a estar mais receptivo aos elementos. Esta luz que está aqui é uma luz muito simples, é uma luz de LEDs, que é alimentada pelos painéis que vocês podem ver ali, painéis solares. É aquilo que, ao sistema que nós usamos, ou que os faróis no geral usam, chama-se sistema de Fresnel. Se alguém estudou ótica, é um conceito muito básico, basicamente faz com que nós, com um feixe de luz, ou melhor, uma fonte de luz que tem uma dispersão em omnidirecional, portanto em todas as direções, vai concentrá-lo num feixe e vai fazer com que esta luz vá até mais longe Portanto, no fundo, o que ele faz é concentra a luz toda numa só direção. Neste caso é 360, portanto, manda a luz aqui em toda a volta e funciona durante o dia como uma marca, aquilo que nós chamamos uma marca diurna, ou seja, visualmente conseguimos ver o farol e conseguimos saber na carta onde é que ele está posicionado, e à noite com o farol é a marca noturna, portanto é a parte da luz. No fundo os faróis, todos eles são, por isso é que normalmente as torres têm cores e são visíveis ao longe, funcionam como marcas diurnas e como marcas noturnas, portanto não é só a luz que funciona, também é a própria torre em si que é um ponto de uma referência. Por exemplo, se eu estiver a entrar ali na Marina de Cascais, uso o farol de Santa Marta, que é logo atrás, e o farol do Cabo Raso, que é um bocadinho mais atrás, como referências para saber onde é que eu me tenho que aproar para entrar no cais. Pronto. E hoje em dia isso é muito relevante ainda, com estas tecnologias todas? Os faróis ainda têm essa... Sim, os faróis, é assim, têm várias funções. Primeiro que tudo, a principal função, que é o assinalamento marítimo. Se qualquer sistema... Os navios funcionam por sistemas de redundância, como os aviões, não é? Portanto, se um sistema não funciona, funciona outro. Se esse não funciona, funciona outro. E eles estão todos dependentes da alimentação elétrica do navio, que normalmente é feita a geradores. Se nós não tivermos, portanto, aquilo que é o AIS ou o GPS, que é o sistema onde nós estamos mais fidelizados hoje em dia, usamos o radar, usamos os equipamentos que o navio tem. Se esses não funcionarem, usamos a navegação à vista, e daí a importância dos faróis. Portanto, a ideia de que um farol era uma forma de saber que ali é terra, na realidade não é bem assim que funciona. Nós usamos os faróis para determinar posições, não é? Por exemplo, se eu conseguir ver três faróis e eles estiverem afastados entre si, consigo fazer uma triangulação, tiro os azimutes a cada um deles e consigo criar um triângulo de posição e saber que eu estou no meio dessa posição. Portanto, essa é a principal função de um farol, e por isso é que eles são distribuídos ao longo da costa, não é só para mostrar onde é que está a terra, mas é para que eu simultaneamente consiga ver mais do que um, para que consiga sempre saber mais ou menos aproximadamente onde é que eu estou. Pronto, para além disso, os faróis hoje em dia servem com muito mais coisas, como este que está aqui, tem a B-Watch, tem a Beachcam, tem uma estação da costa segura, portanto tem radares, portanto o próprio... casa hoje em dia é utilizada com outras funções, não é? Temos... Exatamente, exatamente, temos, por exemplo, no Cabo da Roca, temos lá uma cafetaria, temos uma zona de exposição, portanto, é uma zona de sensibilização também para a importância da segurança marítima e da nossa conexão com o mar. Funciona também como estação, por exemplo, temos no Cabo Raso uma parceria com o LNEC, com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, para a degradação de metais que estão lá expostos aos elementos, para estudar como é que eles se degradam. Eventualmente uma estação marinha aqui, não é? No Bugio. Portanto, hoje em dia nós utilizamos, para além da sua função principal, que é o assinalamento marítimo, utilizamos um bocado para funções diversificadas que servem à sociedade civil. E agora com estas questões também mais ligadas às guerras e este sistema todo que estamos a viver agora, mais, existe também ainda... o pensamento do bugio como alguma estrutura militar, ou já foi totalmente descartada essa hipótese? Não, e já que, não? Ou seja, isso era uma... Quando foi construído esse desenho, era um desenho medieval da forma como a guerra era feita nessa altura, não é? Portanto, esta ideia de guerra próxima de costa, hoje em dia já não... Pelo menos no contexto NATO, no contexto Europa, já não faz sentido. Aquilo que fazia sentido nessa altura, que era... As ameaças chegavam até perto de nós... Hoje em dia um navio ao largo consegue atingir qualquer ponto no nosso país, portanto esta ideia de proteger aqui a entrada da Barra do Tejo já não faz sentido, porque um navio nem sequer precisa estar visível para conseguir atingir qualquer ponto aqui. Não é assim como nós temos mísseis a sair do Irão e a chegar a Israel e vice-versa, portanto não, a proximidade, a defesa de proximidade hoje em dia já não está... Portanto, hoje em dia as Forças Armadas funcionam muito mais num sistema de deterrence, ou seja, de dissuasão, não é? Portanto, mostrar o poderio militar para mostrar que nós temos capacidade de retaliar, e funcionam sobretudo por aquilo que nós chamamos sistemas de proximidade, ou seja, aquilo que eu vou fazer não é só fazer a segurança da minha costa, mas é mostrar que eu consigo, através da minha posição, atacar as minhas proximidades. Portanto, neste caso, o bugio já não faz sentido enquanto um forte militar, faz sentido enquanto património, e é por isso que nós o mantemos, mas não enquanto organismo de defesa militar, muito embora, se algum dia for necessário, por algum motivo em particular, o Bugio continua a fazer parte de um património que está entregue às Forças Armadas e que pode ser utilizado, não é? Nem que seja como armazenamento de material, alguma coisa que seja necessária, pode ser utilizado. De apoio logístico. Agora, a guerra hoje em dia funciona de uma forma muito diferente. E atualmente podíamos pensar em novos sistemas de proximidade através desta transdisciplinaridade científica, de criarmos as formas de continuar este tipo de monitorização no sentido de conservação ecológica. Sim, aquilo que nos interessa hoje em dia... Como é que vocês acham que poderia ser as vantagens e desvantagens em criarmos este tipo de novas conexões e formas de cuidar também aqui no farol do Bugio? Aquilo que nos interessa hoje em dia com os faróis no geral e que estamos a fazer com os faróis espalhados é utilizar o farol como um espaço, ou seja, é um património que existe e que já está construído e que normalmente tem um grande valor simbólico para as populações onde está. Por exemplo, o farol de Sagres, da Ponta de Sagres, é um farol que para a Vila do Bispo, para todo o Algarve, para o país todo no geral, tem um valor muito simbólico e nós podemos usar esse espaço, que é de todos, para servir a população. Portanto, daí esta ideia de abrir os faróis a visitas, de podermos receber residências artísticas, podermos receber eventualmente exposições, cientistas que vêm trabalhar aqui. Esse é que é o grande objetivo, é usar um farol como um bem comum para toda a gente e não simplesmente para aquele que é o seu fim, que sente que esse tem que estar sempre assegurado, que é o assinalamento marítimo. Carolina, Catarina, gostavam de partilhar algum pensamento ou reflexão sobre esta ideia? Eu acho que é muito engraçado que ele acaba por surgir realmente aqui como... Eu achei muito interessante aquilo que o Tenente Silva disse, de realmente ele parece que está tão... Nós vemos, eu vejo todos os dias a minha secretária e mesmo assim foi preciso virmos todos aqui, de outra forma era inalcançável. E eu acho que isso mostra, representa o conceito que representa de ter todo o potencial de nos unir todos, ou seja, um ponto que nos une a todos de alguma maneira. E isso para nós, do ponto de vista da ciência, também é super relevante, precisamente pelo que estávamos a falar todos, e mesmo aqui com o Francisco, de este tipo de ecossistemas serem coisas que são completamente novas, não, novas no sentido de não terem tanta intervenção do ponto de vista humano, portanto, podemos ter aqui espécies e ecossistemas muito menos intocados do que outros mais perto aqui das nossas praias e, portanto, eu acho que ele constitui aqui um poço de inspiração mesmo a nível científico e poderá realmente abrir portas aqui a muita coisa nova. Eu acho que isso é super entusiasmante. E o facto de poderem promover estas visitas também permite que pessoas fora das nossas, da comunidade científica, fora da comunidade artística, que possam vir aqui e perceber que ele realmente... É um ponto que une todos nós e que, de alguma forma, todos podemos contribuir. Um pouco de forma diferente, mas acho que todos podemos contribuir. Acho que isso é espetacular. Catarina, queres partilhar algo? A tua experiência? Sim, a Carolina já disse também. E tu, Francisco? Eu já estou a pensar o que é que vou fazer aqui. Já está. O que é que poderias fazer aqui numa próxima visita? Não, eu acho que o Bugio é espetacular exatamente pela sua localização e porque aquilo que acabámos de ouvir, não é? Do facto de ter a corrente de um lado, ter aqui uma zona menos afetada pelas correntes e criar aqui um, como se fosse aqui um banco, onde provavelmente até os peixes alimentam-se melhor aqui, porque as águas são mais, têm outra influência, não têm tanta influência da corrente. E sendo um local que está aqui meio, digamos assim, sozinho, aqui não... Não, sem muita influência humana, eu acho que é um local espetacular exatamente para fazer este tipo de estudos dos efeitos, por exemplo, destas alterações climáticas que estamos a ver, o que é que isso faz aqui nas nossas águas, qual é a influência das águas que vêm dos rios e que também podem influenciar estas correntes e até as próprias, todos os ecossistemas que estão aqui, não é? Neste caso. Nisso, nós temos uma ideia, mas precisamos ainda da base científica, de fazer com o Bugio aquilo que acontece, por exemplo, nas Berlengas ou nas Ilhas Selvagens. Mas para isso precisamos de uma sustentação científica que possa tornar esta zona como uma zona protegida. Porque uma das nossas grandes preocupações é, se nós abrimos o Bugio ao acesso público, portanto, através de empresas que possam vir cá visitar, isso possa trazer degradação aos ecossistemas aqui. Mas para isso precisamos de base científica para provar que precisamos de proteção ambiental. Porque neste momento ele, enquanto património, monumento, é protegido, mas não enquanto reserva biológica ou reserva natural. E para isso precisamos dessa informação científica que nos possa dar as bases de criar aqui uma área protegida. Sim, eu acho que aqui com certeza, porque realmente eu acho que numa perspectiva, estava a pensar, por exemplo, se tivesse que apanhar água com uma influência oceânica, provavelmente tinha que ir num barco, ir apanhar água ali. Se quisesse ter uma influência menos oceânica e onde as correntes se calhar já não entram tanto e há mais sedimentos, tinha que ir com um barco aqui, mas na verdade temos o Bugio e podíamos estar quase diretamente só ir recolher águas aqui em pontos de proximidade. Até porque aqui recebemos tudo o que vem do rio, exatamente. Não é? Portanto, tudo o que vem dos leitos do rio esta e da área... zona do estuário vem aqui ter, e depois temos a zona toda de influência do mar, exatamente. Que entra aqui e que se mistura, e temos todo o fenómeno da poeling que acontece ao longo da nossa costa, mas que acontece particularmente aqui, que faz com que seja... Por isso é que nós temos pescadores aqui, claro, toda a volta, não é? Porque temos os peixes a alimentarem-se, e pois. Vindo dos peixes a alimentarem-se, vêm os pescadores pescar os peixes. Eu acho que este local como estação era espetacular, porque podíamos recolher realmente águas com diferentes propriedades, porque têm diferentes exposições, até a exposição à luz. Aqui os painéis solares estão neste local porque provavelmente o meio-dia bate aqui. Então provavelmente este lado do Bugio também terá uma influência diferente do que este, que fica menos exposto à luz. Então acho que aqui era realmente como estação para conseguirmos obter amostras, analisar os efeitos, temperatura da água, níveis de nutrientes, comunidades microbianas associadas à parte mais superior, fitoplâncton, ou em profundidade nos sedimentos, influência oceânica, influência do rio, influência das correntes. Acho que aqui é um local espetacular para... Sim. Uma forma também de monitorização, não é? Exatamente. De conseguir... Porque já estava a pensar aqui que nós, sendo este espaço imutável, não é? Não varia assim tanto ao longo do tempo, se nós podíamos ir apanhando amostras ao longo das outono, inverno, verão, temperaturas, estações, anos também, comparar isso, porque nós hoje em dia também temos todos os dados climáticos e temos dados de satélite sobre, por exemplo, blooms, que nós conseguimos visualizar. Se esses dados todos fossem aqui gerados e utilizados, íamos ter aqui uma quantidade de dados e informação que acho que iria ser muito importante, até mesmo para a preservação do nosso sistema aqui, não é? Digamos, dos peixes, até mesmo da água nas praias, qual será a influência, as temperaturas vão aumentar. Nós já estamos a conseguir ver isso, né? Diretamente agora com este verão de 40 graus, as águas estão a subir as temperaturas, e isso faz com que a atividade microbiológica seja muito diferente. Então isso vai mudar completamente até todas estas comunidades, a qualidade das águas, e tudo depois vai influenciar menos peixes, menos, até talvez... acaba por haver uma maior acumulação de outros compostos que podem ser também poluentes. Acho que aqui é realmente espetacular. É interessante estás a falar disso, Francisco, porque no âmbito do nosso projeto temos tentado, através de cada episódio, conversar com um profissional de uma área diferente. Neste caso já tivemos uma pessoa que trabalha precisamente com satélites e com formas de observação. Tivemos também a conversa com uma pessoa a fazer previsões no futuro na parte climática e de infraestruturas. Ou seja, de alguma forma é muito importante a vossa participação também para formar esta constelação. Sim. Aqui a partir do Bugio e imaginar um futuro. Podemos todos contribuir com o nosso trabalho e com a nossa investigação também, de alguma forma. Sim. Ali, agora eu estava a olhar para ali e estava a ver exatamente, não sei se vocês conseguem ver ali à superfície da água aquela espuminha. Uhum. Aquilo é exatamente micro-organismos, plâncton, matéria que se vai acumulando. Com as mudanças das correntes, conseguimos realmente observar que elas vão ficando e vão ficando a boiar. Sim. E aquilo, se fôssemos ali retirar amostras, íamos com certeza ver muitas alguinhas. E dá para ver exatamente que a corrente está a afetar essa dispersão daquela espuma, né, que está ali à superfície. E isso realmente aqui vê-se o impacto das correntes nesta distribuição do fitoplâncton e outros zooplâncton, provavelmente também, outros organismos que estão a comer estas alguinhas. E provavelmente depois vai vir um peixinho que vai comer esse zooplâncton. Então, aqui dá para ver, realmente aqui de cima é espetacular. Temos até esse acesso visual a partir daqui. E assim termina a nossa visita. Vamos agora para o barco. Obrigada. Estamos aqui com o projeto da Rádio Bugio, que acompanha o teste de qualidade com a equipa do CIMIC, e fazendo só umas perguntas muito rápidas sobre o que é que achou sobre participar e como é que vê este tipo de projetos. Ok. Mesmo só uma conversa curta para ouvir a sua opinião. Ok, faça as perguntas. Sim. Já tinha participado anteriormente noutro projeto de Ciência Cidadã? Sim, neste momento estou inserida no projeto de Ciência Cidadã do Oeiras Experimenta, em que tem 3 ensaios. E está, portanto, com os ensaios na quinta de cima, dali da Quinta do Marquês. Já estou desde 2023 e estou com eles. Pronto. Para além desse projeto, também já fiz parte do projeto de Ciência Cidadã do Microbioma. E depois acabei por fazer parte aqui também do CIMIC. E pronto, portanto, tenho tentado dividir nos projetos, porque isto é um pouco aditivo, porque começa-se e o prazer que se sente em poder estar a colaborar com pessoas que sabemos que sabem imenso, não é? Sim. E nós podemos, de qualquer maneira, estarmos também a absorver esses conhecimentos de uma maneira gratuita, não é? Com um bocadinho de tempo, adquirimos imensos conhecimentos que se calhar demorávamos uma vida inteira a adquiri-los, não é? Não, eu acho que tenho pena que, aliás, o meu objetivo é um bocado esse, não só adquirir conhecimento, mas também tentar captar mais pessoas para que façam a mesma coisa, porque eu sei que aquilo que vão sentir depois é tão gratificante que acho que vão gostar. Certo. E os cientistas precisam. Sim. Porque nós estamos a fazer coisas que para eles demoram imenso tempo. E desde que nós tenhamos o know-how que eles nos transmitem, podemos ajudá-los. De que modo é que este tipo de projetos poderia ter mais participantes ou chegar a mais pessoas? Eu acho que é com a divulgação. Temos que divulgar mais. Aliás, é o que eles estão a fazer também. É chegar às escolas, já estamos a fazer isso também. Esses eventos na praia também são muito bons, e tentar, através das publicações que as pessoas, que o público normal vai buscar para ler, ao pé dos supermercados, onde há eventos de cinema. Eu digo isto porque às vezes eu costumo ir ali ao Alto da Barra e as pessoas de todos os papéis que lá estão vão lá buscá-los. Certo. Eu já dei essa dica. Se houver lá alguma coisa a divulgar estes projetos, as pessoas também vão ver, e eu também já consegui captar pessoas assim, a conversar. Que isto é de conversa, é no café, é onde quer que seja, pronto. E acaba por ajudar a divulgar. Claro, claro. Como é que definiria Ciência Cidadã? Eu, para mim, Ciência Cidadã é uma partilha, porque o cidadão acho que faz a ponte entre a ciência e a comunidade. Porque a ciência para nós é vista como uma coisa inatingível, uma coisa que ninguém percebe, eles dizem palavras muito caras, ouvimos e dizemos que sim, mas não percebemos nada. E acho que o cidadão, pelo facto de estar em contato contínuo com os cientistas, que é o meu caso, eu acabo por apaixonar-me pelo trabalho deles e acabo por estar ali quase todos os dias, acabamos por poder transmitir esse know-how com palavras que ao cidadão comum atinge, não é? Pronto. E o próprio cientista agradece, porque eles próprios dizem, que às vezes até digo, eu sou um bocado chata, estou a fazer perguntas, mas porquê que faz isso? E porquê que está a utilizar a foto 5? Essa curiosidade. Curiosidade, eles dizem que é bom, porque acaba por tirá-los da zona de conforto. E têm que te explicar de uma maneira completamente diferente àquilo que eu estou habituado no dia a dia, não é? A falarem com os próprios colegas, não vão usar os termos que usam comigo. Por isso é que eu acho que o cidadão é muito importante para desmistificar, para espalhar e para ajudar os cientistas no seu trabalho. Okay. Acabamos de fazer uma parte, não é? A Giovana teve a participar agora no projeto do início ao fim, digamos, na recolha de água. Poderia descrever o processo desta recolha e do que é que estão aqui a fazer? Sim, posso. Portanto, eles o que fazem é põem primeiro aqueles aparelhos que nós vimos, que são aqueles que vão fazer a leitura final do resultado da água, portanto, aquilo que nós estamos a fazer, durante 35 minutos a 60 graus. Aquilo fica ali a aquecer e nós então vamos fazer a recolha. Vamos buscar a água naqueles depósitos que eles nos dão. Não precisa ser mesmo no fundo, como inicialmente se tinha dito, basta só a nível da altura das pernas. depois traste e depois há o processo de filtragem, primeiro de algas ou coisas que possam vir juntamente com aquela água, faz-se com aquele aparelho que parece um silicone, não é? Pronto. Vai-se filtrando aquilo devagarinho, depois essa água é, que já está filtrada, é posta de novo no tal êmbolo. Nesse êmbolo temos outro filtrozinho, que é esse aí que vai tirar o sal, portanto, que não interessa, porque isso vai prejudicar a análise bacteriológica da água. E depois disso, retira-se, coloca-se um filtro especial, que é um filtro que tem cor, que vai dar então resultado, porque esse filtro depois que é colocado, tem uma coisinha que o tal filtro tem que ser introduzido dentro do aparelhozinho, que não é bem um aparelho, que é um coisa de vidro que enfia dentro daquele tal, que está a 60 graus, eu não sei os números. Sim, sim. Não, pronto, não, e a partir daí vai fazer a leitura, que é o que nós estamos agora à espera. Ok. E o que é que estamos a ler? Estamos a ler, aqui acho que é só uma bactéria. Ok. Não sei se eu estou a falar o cocos, bactéria ou cocos, portanto, é uma bactéria que normalmente é fluente nas águas. Ok. Portanto, é só mais o DNA da água, portanto, tentar perceber o que é que está a nível de bactérias. Porque a análise mais precisa a nível de... isto é mais qualitativo, o quantitativo é feito pelo CIMAS. Exato. O CIMAS é que faz aquela colheita. Isto é mais no sentido de ver se a água está própria para o cidadão comum poder mergulhar, porque são provas que demoram muito tempo, quando são feitas pelo CIMAS, são 48 horas, acho eu, demora bastante tempo, e estas pode-se logo fazer uma leitura primária de se está ou não. Ok, se houver algum problema, então vamos fechar e vamos então analisar melhor. Mas há uma análise qualitativa em que dá logo um espelho de como é que está a condição da água. E acha que no futuro isto pode ser benéfico para cidadãos poderem ter essa noção da qualidade da água? Ah, ou acha que de algum modo isto é uma experiência, mas que os cidadãos não terão acesso a esse tipo de... Olha, por aquilo que eu tenho visto em termos de consulta com as pessoas com quem, os meus amigos, etc., todos eles ficam muito curiosos. Claro. Portanto, eu acho que é um processo que as pessoas gostariam de saber como é que se faz e porquê. Quando eu disse que é na altura que se faz, as pessoas ficaram super interessadas, mas isso é brutal, como dizem, né? Isso é ótimo. E então, com a ideia de poder passar essa mensagem aos nadadores salvadores, acho que isso é ótimo, porque eles é que estão aqui o tempo todo. Portanto, eles de manhã fazem logo a colheita de água, veem logo se a água está boa e pronto, e dão bandeira verde ou não aos cidadãos. Eu acho que é muito importante. Seriam então os nadadores salvadores a fazer isto? A ideia que têm, acho que é essa, ainda não está implementada, mas acho que é uma boa, porque são eles que estão sempre aqui. Exato. Né? Pronto, mas num processo já mais simplificado, isto aqui é um bocado com a coisa do silicone e tal, para eles não deve dar muito jeito. Quando tiverem, portanto, a aparelhagem afinada, eu acho que sim, acho que... E como é que se sentiu ao participar neste projeto de Ciência Cidadã? Eu sinto-me sempre bem, porque eu acho que estou sempre a dar um contributo, bem ou mal, é o contributo que eu sei, mas acho que há sempre uma parte positiva em tudo isto, não é? Sim. Porque eu acabo por saber e espalhar. E para eles também é uma ajuda, não é? Para tentar a fazer outras coisas enquanto nós estamos a fazer estas, desde que saibamos o que é que estamos a fazer. Não é? E recomendaria esta a participação num projeto de Ciência Cidadã a outras pessoas? É o que eu tenho estado sempre a fazer. Sempre. Okay. É o meu tema, estou sempre, passo mensagens, passo, divulgo e já tenho conseguido captar bastante. E depois, um dos sítios mais incríveis que se possa imaginar, desde um supermercado que encontra alguém, o que é que andas a fazer? Olha, eu, portanto, eu acho que é muito tem, bom. Tem então também uma motivação pessoal para fazer isso. Sem dúvida, sim. É um prazer grande para cá. Nós estamos a realizar um projeto em que nos propomos a realizar uma estação de rádio. Estação de Conservação Ecológica e de Rádio no Bugio. Eu sei porque estive no Festival da Ciência do Tagus. Em que nós estivemos a apresentar. Estiveram lá e eu ouvi, achei brutal, achei incrível. Mas conseguem isso, que está mesmo... O que é que acha dessa ideia? Eu acho fantástico, acho incrível. Até parece assim um bocado utópico, não é? Mas eu acho que sim, acho que é um sítio que tem tudo a ver, tanto com o próprio objetivo. Eu acho que sim. Que impacto é que poderia ter uma estação de conservação ali naquele local, no ecossistema do Tejo, nas comunidades que vivem e trabalham com o mar? Eu acho que é o sítio melhor. Eu acho que é um sítio em que têm acesso a praticamente tudo aquilo que é necessário analisar, porque logisticamente está ali tudo. Não é? E acho que a nível de impacto, até para o próprio cidadão saber que ali naquele sítio não é só o farol que conduz os barcos e assinala que... Não é? Que há nevoeiro, essas coisas todas, que eu sei quando ele começa a apitar, já estou cá há muitos anos, olha, deve estar um barco, olha, deve estar nevoeiro. Há, portanto, uma parte da observação que eu acho que é muito importante. Esta é uma emissão da Rádio Estação do Bugio, que procura abrir espaço para o que raramente se torna audível. Os micro-organismos que vivem na água, aos sinais que revelam a sua qualidade. Eu sou a Diana Policarpo. E eu sou o Bernardo Gueiras. Hoje estamos na Praia de Santa Mar do Oeiras com a Catarina Pimentel e a Carolina Mariano, investigadoras do ITQB Nova e do Projeto CIMIC, uma iniciativa que liga ciência cidadã, biologia molecular e tecnologias da Cidade de Vida, para vigiar a saúde da água com o apoio de quem a usa todos os dias. A Catarina trabalha com microbiologia, particularmente com leveduras, e um grande foco em biologia molecular. A Carolina é pré-aluna de doutoramento no ITQB e responsável pela parte de ciência cidadã deste projeto CIMIC. É um privilégio conversar convosco aqui na Praia de Santa Mar do Oeiras, depois de um teste feito lado a lado com os cidadãos, para percebermos como as tecnologias simples e participação ativa podem ajudar-nos a ver o que a água esconde e a cuidar melhor do estuário do mar e quem sabe também do Bugio. Podem explicar em linguagem muito simples o que acabaram de fazer aqui na praia? Que parâmetros é que estão a medir e o que nos dizem sobre a qualidade da água? Então, hoje nós convidamos então os nossos cidadãos mais uma vez a poderem fazer o teste connosco aqui na praia, que é o nosso maior objetivo. Estávamos, portanto, a fazer a detecção de duas bactérias, em específico, a Escherichia coli e enterococos intestinais, que são basicamente os dois indicadores que as entidades reguladoras identificaram como sendo relevantes para, eventualmente, o encerramento das praias, quando estão, então, acima dos níveis permitidos. Pronto, este teste, de forma muito simples, consegue então dar-nos esse tipo de informação e dessa forma tomar decisões um pouco mais conscientes em relação à nossa utilização das águas recreacionais. Como funcionam estes dispositivos? O que é que têm de diferente em relação aos métodos tradicionais? Então, estes dispositivos, a grande vantagem deste teste, por assim dizer, é a sua rapidez, como a Carolina referiu muito bem. Os testes tradicionais ou convencionais requerem cerca de 48 horas desde a recolha da água até darem os resultados. Portanto, há um tempo de espera muito longo e os banhistas acabam por ser expostos à contaminação microbiológica sem saber. E esta é a grande vantagem destes testes, é poder ser feito com uma maior frequência, porque também são testes muito baratos, comparativamente aos outros. Portanto, estamos a fazer recolhas da água e está a ser analisada pelo CIMAS, Amadora e Oeiras. Então eles realizam o teste convencional e nós cruzamos com os nossos resultados deste teste rápido. Não é? E é isso exatamente em que consiste a validação do teste. Mais do que propriamente fazer o teste, este género de testes rápidos, acho que isto é importante dizer, tem uma grande vantagem, que é, podendo ser feitos com uma grande frequência, permitem construir modelos com a ajuda da inteligência artificial e também com a medição de outros parâmetros, por exemplo, pH, as chuvas, etc. E isto, construindo esses modelos, vai ser possível um dia as pessoas, antes de irem para a praia, saberem exatamente, terem uma previsão de como é que vai estar a água do mar. Isto não é absolutamente inovador, que eu estou a dizer, isto já está a ser feito. Por exemplo, na Nova Zelândia, isto é uma coisa que já existe, as pessoas podem ir para a praia, antes de irem para a praia, conseguem ver como é que está a água, exatamente graças a estes modelos preditivos que foram feitos com a ajuda, muitos deles, de testes rápidos. E mesmo nós aqui em Portugal, existe um projeto no Porto, que também envolve sensores, está sendo desenvolvido pelo ICO, pelos colegas dos ICOs, cujo intuito também é fazer isto. Portanto, estas previsões, estes modelos, eu acho que são extremamente importantes, eu acho que isto é o futuro, e é neste sentido que este tipo de testes pode ser muito importante. O nosso teste tem a vantagem de detectar especificamente E. coli enterococcus fecalis, ao contrário de outros testes que fazem de uma maneira muito mais geral, isto é, não detectam especificamente estes dois micro-organismos. Acho que isso seria, sem dúvida, uma das vantagens imediatas. Qual é que é a importância de envolver cidadãos neste tipo de monitorização? Então, aqui a vertente de ciência cidadã neste projeto acabou por surgir como uma surpresa aqui no nosso laboratório. Fomos convidados então a agarrar este desafio de convidar pessoas que são completamente fora do nosso meio para participar num projeto de investigação e foi espetacular. Acabamos por conseguir perceber que mais do que dar, também conseguimos receber muito. Ter a participação deles, um olhar completamente imparcial perante um projeto que para nós já fazia bastante parte da nossa rotina, permitiu novos olhares, novas formas de encarar o desafio, permitiu novas sugestões que para nós poderiam ser uma coisa muito estapafúrdia, mas que acabou por fazer todo o sentido. E, portanto, é realmente muito importante envolver as pessoas nestes projetos de investigação. Num projeto em específico como este de monitorização, acho que é mais útil porque tem a vantagem de que se nós conseguimos desenvolver um teste que qualquer pessoa consegue fazer de forma rápida, não precisa nunca do nosso backstage, nós estarmos ali a dar uma ajuda. A pessoa vem aqui, consegue fazer o teste, independentemente de ser uma pessoa, de qualquer background que tenha a nível profissional, académico, etc. Portanto, acho que neste projeto em si é de extrema utilidade de conseguirmos envolver os cidadãos, precisamente para eles conseguirem fazer o teste em qualquer lado. E eu gosto de dizer que isto é mesmo um projeto de co-criação. Tal e qual. Porque o teste como está, as peças como estão, só estão assim porque tivemos o input dos cientistas cidadãos. Para nós foi muito gratificante, nós cientistas estamos habituados de uma certa forma a fazer comunicação de ciência, mas para mim e para a Carolina também foi a primeira vez percebemos efetivamente o que é um projeto de ciência cidadão. É este envolvimento, é este processo de co-criação científica. Isto é o único, eu acho que é isto que faz avançar este género de inovações. Há uma vontade de continuar, então? Sim, seguramente. Certamente. Estamos cheias de ideias. Sim, sim, sim. Agora temos falado bastante no laboratório que agora todos os projetos têm de ter alguma vertente de ciência cidadã. E a verdade é que parece bastante longínquo, mas quase sempre dá. Dá sempre a adaptar ali alguma parte em que nós consigamos realmente, ou porque precisamos de amostras, ou porque precisamos realmente de forma rápida de produzir dados, portanto conseguimos utilizar não quero dizer nesse sentido, mas convidar os cidadãos a participar nesse sentido e acaba por ser uma ajuda mútua. Eles porque participam e conseguem ter essa ajuda útil e nós também porque beneficiamos muito de ter a sua participação. E já utilizaram estes testes nas águas do farol do Bugio? Que aprendizagens é que trouxe essa experiência? Essa experiência foi incrível. Eu não participei na viagem que foi a Carolina que foi para o Sim, mas foi espetacular. Foi um privilégio poder ir para uma infraestrutura como o Farol do Bugio, que realmente falámos tanto quando estávamos lá de parecer tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Inclusive, eu comentei com a Diana que vejo o Bugio todos os dias da minha secretária. Portanto, foi mesmo uma oportunidade única. E poder fazer o teste numa zona, quer dizer, nós já dizíamos, já viemos do laboratório, vamos para um ambiente hostil como a praia. Eu acho que depois o passo a seguir foi ir para o Bugio, porque pronto, acaba por não ter então aquela infraestrutura tão normal, pronto, como um laboratório, etc. Portanto, foi um desafio por si e também o facto de depois termos tido o nosso tubinho a viajar connosco no caminho da volta acabou por ser bastante diferente. Portanto, quase que fizemos o teste, parte no Farol do Bugio e parte na embarcação da Marinha. Portanto, foi completamente inédito. E de uma certa maneira, essa viagem também nos ajudou a evoluir o teste, ok? E a afinar o protocolo, porque agora sabemos, por exemplo, o movimento pode interferir com a leitura. E se não tivéssemos feito esta viagem convosco, jamais saberíamos isso. Sim, não é? Exato. Normalmente fazemos o teste, tudo fica intacto, numa superfície plana, e agora tivemos alguma agitação normal, não é? De estarmos numa embarcação, portanto, essa parte acho que acabou por abrir aqui um parâmetro que nós não tínhamos em consideração, e acho que isso é que foi espetacular, sem dúvida. E agora mais relacionado com a vossa investigação, também com a investigação da Catarina, o que é que as bactérias nos podem revelar sobre os ecossistemas marinhos? Como é que funcionam como bioindicadores? É muito importante, porque nós estamos aqui a tentar, são indicadores de poluição fecal, não é? Quer dizer o quê? No fundo, quando temos níveis acima dos recomendados, das diretivas que existem para os níveis recomendados para a prática balnear, isso quer dizer que alguma coisa aconteceu. Pode ter sido uma descarga de um esgoto, pode ter sido excesso de chuvas que acabam por arrastar. Como vocês sabem, tudo corre para o mar. Não é? E quando chove muito, tudo que está nos terrenos é arrastado para o mar. Depois de uma tempestade, normalmente, o que acontece é que os níveis de bactérias na água do mar estão sempre elevados. Portanto, isso, sendo esse indicador de contaminação fecal, por um lado, dá-nos essa indicação, não é? Que aconteceu alguma coisa, pode estar ali algum micro-organismo, pode pôr em causa a nossa saúde, mas por outro lado também nos diz outras coisas, porque este género de descargas não levam só micro-organismos, levam também outras coisas. Normalmente o que acontece é que há um enriquecimento das águas em azoto e em fosfatos, e depois isso tem consequências ao nível das algas, que normalmente há um boom de algas nessa, quando isso acontece, que acaba por prejudicar todo o ecossistema, porque está tudo ligado, como vocês sabem, não é? Portanto, quando isso acontece, vai de certeza interferir com as plantas aquáticas e depois diminui também a quantidade de oxigênio nas águas, que acaba por interferir com os outros organismos. Havendo também mais bactérias, os bivalves são filtradores de água e que fazem imensa acumulação destes organismos, depois também entram na cadeia alimentar, portanto está tudo ligado, não é? Nós somos uno, não é? Dentro do ecossistema. Pronto, então é importante, daí a importância de monitorizarmos e percebermos. Porque ao monitorizarmos conseguimos perceber que se alguma coisa está mal, porque é que essa coisa está mal. E se tiver havido uma descarga, por exemplo, tentar perceber qual é que é a causa, de onde é que ela vem e como é que podemos rapidamente resolver esse problema. E alguma vez encontraram algo de inesperado em alguma amostra de água? Até agora não, mas nós começámos a fazer a validação há pouco tempo, não é? Portanto, já fizemos uma primeira recolha há cerca de uma semana e agora esta semana temos também planeado a segunda ronda de recolhas. Basicamente aproveitamos a água que o CIMES já tem de recolher naturalmente para fazer as suas testagens periódicas e aproveitamos parte dessa água para fazer o nosso teste. Portanto, acaba por ser útil para ambas as partes, porque eles já iam fazer esse teste e nós também assim utilizamos os resultados dele para fazer a validação cruzada, portanto isso é ótimo. E como é que imaginam o futuro desta ferramenta ou dispositivo e como é que ela poderia ser integrada numa estação de conservação ali no Bugio? Pronto, era aquilo que eu estava a dizer há pouco, certo? Portanto, eu acho que este género de testes é muito importante até para conseguirmos construir modelos preditivos, certo? E ter uma estação como no Bugio, eu imagino uns sensores que conseguissem fazer os testes, se isto pudesse ser automatizado e ao mesmo tempo detectasse o pH, medisse as chuvas, os ventos, os níveis de metais, à semelhança daquilo que já está a ser feito em Portugal e também em outras partes do mundo. E assim tínhamos uma maneira em tempo real de perceber o que está a acontecer e então podermos construir esses modelos positivos para as pessoas no futuro, antes de virem para a praia, saberem, olha, vou à praia de Santa Mar porque a água está melhor do que ali a praia da Torre. Coisas assim desse género. E aquele local poderia ser um local privilegiado para fazer esse tipo de escolha? Eu acho que o Rio é incrível, não é? É um marco incontornável, não é? Do património cultural, enfim, histórico, arquitetónico, não é? Até. E está no meio da Barra, portanto, onde o mar e o rio se encontram e está mesmo no meio, portanto, acho que era fantástico sair. Sim, e foi ao estar lá também conseguimos entender a interação que tem das várias correntes, a via que é mais do lado do mar, aquela que acaba por estar um bocadinho mais protegida, pronto, pela arquitetura em si. Portanto, eu acho que acaba por ser bastante interessante e até de entender se eventualmente pontos diferentes do Bugio, eventualmente poderão ter um bocadinho com sistemas ligeiramente diferentes, portanto, acaba por ser, acho que é muito interessante essa parte. Eu acho que isso é particularmente interessante, também pelo seguinte, porque as pessoas estão muito preocupadas. Normalmente as recolhas, quando são feitas, são de acordo com as indicações, é um metro por linha. Sim, sim, sim. Certo? Sim, que é mesmo, pronto, portanto, a APA, etc., já tem mesmo um decreto-lei e nós temos, pronto, de cumprir com essas indicações para fazer a recolha de água para efeitos de testagem para a questão das águas recreacionais, portanto. Mas como eu estava a dizer aqui há pouco, o problema não são só os banhistas, não é? É por causa da contaminação, não é? Do estuário, vai para além das pessoas, de muita coisa. Há muitos outros organismos que também são postos em causa e isso de facto não é monitorizado. E se calhar o Gil podia ser funcionar quase como um guardião aqui do estuário. Era giro, não era? No fundo é um marco, é o ex-livre do estuário, e não também perceber como é que estamos em termos de ecossistemas. E esta coisa, mais não só tantos micro-organismos, mas uma coisa também muito importante são os metais pesados. Porque, como vocês sabem, nós temos aqui uma tráfego marítimo é imenso aqui no estuário, não é? Temos o Porto de Lisboa, que é um dos maiores do país, e muitas vezes os sedimentos têm que ser removidos para os barcos poderem passar, não é? Sem encalhar. E isso acarreta alguns problemas em termos de poluição, nomeadamente tudo que está lá. Não sei se vocês, com certeza vocês sabem isto melhor do que eu, mas durante muito tempo tivemos muita indústria à volta da zona estuarina que punha tudo para o Cotejo, não é? Porque não havia as EPARs. Como nós as conhecemos, só estão em vigor desde 2011. Portanto, tudo aquilo que ia para o Tejo muitos deles ainda lá estão. E estamos a falar de metais como cádmio, arsénio, enfim, imensos metais que estão sedimentados, não é? Mas com este revolver dos sedimentos, acabam por vir à superfície. Isto tem impactos no ecossistema como um todo, não é? Mesmo, não é só nos rios, mas questão das alterações climáticas, não costumamos esquecer, porque as águas estão muito mais quentes isto, e depois todos os micro-organismos e mesmo as algas, etc., reagem a todo este tipo de coisas. Portanto, acaba por ser muito interessante termos uma estação de monitorização em contínuo para acompanhar este tipo de mudanças que estão a acontecer e que nós agora é que estamos a começar aos pouquinhos a perceber as consequências delas. E essa coisa das mudanças climáticas, até porque lá vai que outra coisa, que estes testes rápidos de DNA, como são muito específicos, nós estamos a tentar especificamente aquele micro-organismo, permite-nos, no caso de uma alteração climática, do gelo do permafrost, não é? Pois toda a gente fala disso, se aparecer aí algum micro-organismo novo, não é? Este género de testes, que neste momento está a ser feito só para tentar E. coli e enterococos fecalos, pode ser rapidamente adaptado em questão de dias para tentar esse possível novo micro-organismo com potencial patogénico. É um teste muito customizável, que permitir detecção. Nós poderíamos estar a detectar outros micro-organismos, neste caso estamos a testar estes alunos deste projeto. Isto até é uma vantagem, sim, voltando à pergunta que vocês fizeram há pouco, em relação aos que existem, não é? Sim, porque é facilmente customizado. Eu tinha também uma questão sobre aquilo que tu estavas a partilhar, Catarina, nomeadamente sobre estes problemas de contaminação, até da parte residual, não é? Da etária, etc. Também tentarmos perceber como é que alguns organismos invisíveis, não é? Não sei se as leveduras também são um tipo de aliado, ou de aliadas poderosas neste caso, em poder proteger a água e o ambiente no sentido de biorremediação, de biodegradação, de materiais ou, neste caso, de metais pesados, etc. E sem dúvida, eu acho que estes micro-organismos são incríveis, ou têm um potencial incrível em termos de biorremediação, não é? Aliás, nós no laboratório, um dos projetos que temos em curso é usar a levedura como um bioacumulador de arsénio. Portanto, incrível. Só para vos dar um exemplo do que é possível fazer. Temos trabalhos, temos um grupo no ITQB que tenta usar as bactérias para decompor os antibióticos. Não sei se fosse... Existe um problema hoje em dia também no estuário, em todas as zonas estuarinas e não só, é o facto de... Há aquela poluição emergente, não é? Porque hoje em dia não é só os metais pesados, não são só os micro-organismos, mas temos também os antibióticos na água, temos os antidepressivos, enfim, os antipiléticos, que no fundo é uma poluição nova e emergente, como as pessoas gostam de falar. E os micro-organismos podem ser fantásticos para ajudarem a remover esse tipo de poluição, não é? Esses sistemas existem para fazer essas remoções nas etares, mas são muito caros. E sem dúvida que a biotecnologia pode ajudar imenso nesse sentido. Muito obrigado, Catarina e Carolina, pela vossa participação e investigação. Prazer estar aqui à conversa convosco. Espero que tenham gostado também desta partilha. O prazer é nosso. O que vimos hoje mostra como é que um dispositivo acessível, uma gota de água, um grupo de cidadãos podem tornar visível aquilo que passa despercebido. Escutámos convosco como a ciência, a tecnologia e a comunidade podem trabalhar juntas. E fica a pergunta, que novas histórias de cuidado podemos construir se a Rádio Bugio for também uma plataforma para esta ciência partilhada, aberta à costa e à maré? Rádio Estação Bugio.